Deixe-me viver, mamãe. Eu não entendo por que você me machuca, mesmo estando aqui dentro da sua barriga. Achei que você me protegeria, mas não deixa eu nascer. E tenta tirar minha vida, porque tenta me matar usando remédio pra aborto. Não posso me defender, não sei nem pedir socorro à espera de um filho. Não era pra ser assim. Eu não sei por que você tem tanta raiva de mim. O que é seu amor? Até agora não sei. Parecia que tava gostando quando me fez. Mamãe sem coração, sem carinho materno, quer me tirar da barriga mesmo ainda como feto. Meu sonho era crescer ao seu lado e você me amando. Toda noite canção de ninar, um acalanto me pegar no colo, dando beijinho, acariciar meu rosto e eu sorrindo. Que pena, infelizmente sonhos não se realizam. Cabrunhado na barriga de filho, me tornei vítima. Família que por Deus foi dada como dom divino. Pai e mãe amando filho, não conheci nada disso. Não conheci o que é amor de mãe. Eu não tive a super proteção de um pai. Só queria nascer, sem sua razão de viver. Mas você foi bem mais rápido e me matou. Porque você fica chorando aos cantos, se lamentando. Não queria ter barriga, o filho que tá esperando. Porque não me ama, não me mate, me conta. Ou deixe-me nascer, depois você me abandona. Como posso chamar de mãe um monstro que me assassina? Nem animal tem cruel prática, sem amor e fria. Mesmo com excesso de remédio, sobrevivi na barriga. E pra tirar minha vida, procurou doutor abortista. Entrou rapidamente em uma sala sombria. Deitou na maca, começou a suposta cirurgia. Não tinha mais o que pensar, atrocidade, sangria. Tava sofrendo demais, lágrimas, dor e agonia. Pra lutar contra minha mãe e o doutor, forças não tinha, as dores eram insuportável. Gritava, ninguém me ouvia. Deixe-me viver, mamãe, os líquidos me derretia. Infelizmente eu fui tirado aos pedaços, nasci morto. Um crime frio, hediondo, o aborto jogado no esgoto. Não conheci o que é amor de mãe. Eu não tive a super proteção de um pai. Só queria nascer, sem sua razão de viver. Mas você foi bem mais rápido e me matou. Não conheci o que é amor de mãe. Aquele que nasce da alma. Não conheci o seu amor. Sem sua razão de viver, mas você foi bem mais rápido e mais.